pedras amarelas. Na linha amarela vi dois corpos estirados. Fez desgraça no homem frustrado. Coleciona a alma como as pedras douradas. Acho que virou epidemia. Nas linhas de trem como se fossem ratos. Se fosse seu filho, o que você faria? Olhe nesse rosto e veja se tem vida. E o copo de Guaravita virou seu afago. Tá matando mais do que bala perdida. Deixou traficante na mão do palhaço. Nas comunidades ela fez estrago. Tipo as operações feitas pela polícia. E você preferia vender ou comprar? E a saúde pública se nega a enxergar que quanto mais abandonar, mais a merda alastra. Como se fosse a Candelária, vão nos derrotar. Literalmente o genocídio, pedras amarelas. Literalmente o genocídio, pedras amarelas. Pedras amarelas. Literalmente o genocídio, pedras amarelas. Literalmente o genocídio, pedras amarelas. E a pupila dilata. Ele reveza com a química na lata. Deixa que a fome a droga mata. Mas tu sabe quem fornece o genocídio na favela. E a injustiça empurrada pela guela. Eu vi na Brasil atropelado igual sucata. Na bandeira 2 ele se droga e cata lata. E a solidão vira cachimbo pra miséria. Mas no jacaré é onde a tristeza supera. Na linha de trem a merda fica escrachada. Corpo encardido feito sangue de barata. Sua boca branca e o sangue escorre pela perna. Pedras amarelas.